Nada de dormir, meu coração, sem querer. Cara, como eu fiz tanta merda em tão pouco tempo aqui? Eu derrubei água aqui, que pariu. Buenos dias! Ó, hoje eu vou resgatar uma revista de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Aqui, ó. Revista Internet World de 1997. Essa revista meu pai trouxe lá de Recife. Meu pai é um grande acumulador, assim como eu, principalmente de livros e revistas. E a gente guardou todas as revistas. No final dos anos 90, 96, 97, 98, 99, quando eu trabalhava com internet na época, a gente guardou e hoje em dia são peças históricas que contam a história da era pós-digital. Da era digital e da era pós-digital. E aí eu tive a brilhante ideia de, não bastante o fato de que eu acordo sempre meio com rinite, eu peguei uma revista velha, comecei a folhear. E já espirrei pra caralho aqui com essa porra. Então, eu não vou folhear mais ela. Eu vou. Mas eu vou falar sobre esse assunto. Na verdade, é o seguinte. Olha qual é a matéria. Vê que louco. Cyber real. Por que você nunca mais vai precisar ir a um banco, entrar em filas e carregar dinheiro? O internet banking chegou. Agora, banco virtual. Você vai pagar suas contas, vai transferir dinheiro. Não vai precisar mais carregar dinheiro. E é engraçado que isso era meio que uma, meu Deus, uma grande revolução, uma grande mudança. E 20 anos depois, internet banking é o quê? É normal. É normal. Internet banking é uma coisa normal. Qualquer pessoa, talvez para pessoas mais velhas, ainda não trocaram a chave, mas qualquer pessoa com menos de 40 anos, qualquer pessoa diria 99% usa internet banking, transfere contas, paga contas, usa cartão de crédito, ou seja, não carrega dinheiro e raramente entra em filas de banco, nem se compara com a frequência que isso ocorre ultimamente. E isso, o que era? Daquela minha série Habilidades do Futuro, eu falo muito sobre isso, né? O que era espantoso virou normal, virou inclusive irrelevante no sentido de que ninguém mais valoriza, ninguém mais fala. O que isso quer dizer? Que provavelmente qualquer coisa que está na capa de uma revista hoje e pegando o um assunto aqui, dinheiro, esse assunto de criptomoedas, né, Bitcoin, por aí vai, que hoje em dia é, meu Deus, será, não sei o quê. Provavelmente, dentro de 20 anos vai ser normal, mas não é 20 anos. É menos. Por quê? Porque o bagulho tá acelerando. Então, se aqui durou 20, uma coisa tá na capa de uma revista agora. Não quer dizer que tudo que tá na capa de revista vai acontecer, mas muitas coisas que estão vão acontecer. Talvez não exatamente do jeito que tá aqui, você nunca mais vai precisar ir ao banco. Não, esse nunca, nunca é bom usar o um nunca. Mas, se a necessidade de ir ao banco diminuiu 80%, isso é uma grande disrupção. Não tem que ter o um nunca, né? Enfim, tem alguém aí que manja bem de criptomoedas, de Bitcoin? Manja bem. Não é tipo, leu duas matérias. Manja bem, Enfim. entende, investe e que quer entrar aqui ao vivo. Manda teu e-mail, que eu te convido aqui, pedir para você dar uma explicação sobre cryptocurrencies. Deixa eu dar um bom dia aqui, Ademir. Cara, hoje eu não encontrei minha garrafinha. Aí vem como começa. Não encontrei minha garrafinha. Aí peguei essa aqui na geladeira. Aí Botei aqui do lado, aí bati, derramei, molhei tudo aqui. Puta, tá uma nojeira aqui do lado. Ademir, Matheus, Porfírio, Bernardo, Leonel, Thaís, Lopes. Livros Cristão, Lúcio, Dinara, Jean Black, Matheus, Karina, Zacarioto, Optimista, Diego Clay, Cauane, Thaís, Ramon, Consultor Marcelo, Juvedeiros, Léo Sandro, Malena, Rony Inácio. E já fui numa cidade chamada Rony Inácio, não, José Inácio, perto de Punta del Este. Bom dia, eu sou Gela, Artes Darlan, Kulczewski, Vilarino. O seu nome eu escrevi, opa, eu conheço isso aí, Vilarino. Bom dia, Guilherme, Paulo, Cristiane, Ramon. Transfiro o WhatsApp, como fosse o WhatsApp, é. O Itaú também tem. Léo Sandro, quer entrar aqui ao vivo e falar um pouco sobre Bitcoin, já que você não usa e compra? Eu nunca comprei um Bitcoin. Já li algumas matérias, já vi algumas palestras, mas não estou nesse universo ainda. Dália, bom dia. Não conheço a fundo. As taxas são baixíssimas. Zé Ignácio, estou estudando. Bom dia. Bom dia, Durva. Raon. Bom dia. Ninguém para falar de criptomoedas. Abraço de Montevidéu. Muito bom te conhecer o Hashtag Experience. Foi massa, Hashtag Experience, Gabriel. Faço Forex. Léo Sandro, entra aí, papai. Manda o TV aí. Também não precisa ser eu hipervalorizando. Tem que ser o maior expert da humanidade. Pô, se você compra, vende. Trabalha com trade, né? Pô, você tem muita coisa para compartilhar com a gente aí. Léo Sandro, bota o e-mail aqui pra te chamar, vai. Era excelente se alguém realmente percebesse que participasse. Beleza, Léo Sandro, valeu. Vou te chamar aqui, papai. Vê o teu e-mail aí. Vou dar ali o um convite aqui. Mas. Pega o cara de surpresa, o cara tá na cama, dormindo, embaixo do lençol, com a remela no olho, aí o cara chama pra. Felipe, primeira vez ao vivo, é nóis. Salvador, Bahia. Putz, faz tempo que eu não vou, hein? Multinível de Bitcoin, tem isso, Gabriel? Quer explicar pra gente aí, não? Começa babado. Bom dia, Albanês. Deixa eu abrir meu site. Massa, Léo Sandro. Boa. Espera o Alessandro abrir aqui. Muito bom sua palestra, Senhor Fracasso, turma 7. Bruno Vilarinho, massa. E meu mouse. Putz, hoje. Hoje o dia começou, hein? Pera aí, rapidinho. Cara, vê que louco. Hoje eu dormi meio mal, eu sonhei demais. Quando eu sonho demais, eu não consegui desacelerar. Tem muito a ver com a forma com que eu fui dormir ontem. Vou dormir acelerado, aí sonho muito, aí durmo mal, aí acordo cansado. Aí acordei ainda com a minha rinite básica. Aí não encontrei minha garrafinha. Aí peguei essa garrafinha, aí derrubei a água aqui pra caralho. Uma nojeira. Aí escolhi uma revista antiga, massa, que encontrei aqui. Só que quando abri ela, cheiro de revista velha, poeira, e comecei a espirrar. Aí meu mouse agora não tá funcionando. O que é que isso quer dizer? Que o dia hoje vai ser foda. Dia especial hoje. Vários sinais acontecendo, que o dia vai ser massa, que vão ter. E o pior é que eu tenho uma reunião massa agora de manhã, e alinhamentos com a equipe. Vilarinho, compra mensal de post-it? Não, eu compro a cada 3 meses, tenho que meditar, papai. É, antes de sair, com certeza. É, eu compro a cada 3 meses. A 3M vai virar uma parceira em breve. 9 meses comprando e vendendo Bitcoin, Bruno. Então bota aí aqui, papai. Sucesso competência. Não pode participar, Gabriel. Porra. Foi lindo sábado, massa. Todo mundo aqui é aluno? Não. Esse regato aqui é aberto. Tem muitos alunos aqui, mas eu faço aberto aqui de manhã, para dar um bom dia, para acordar. Embaixo do 3M. Vou ser em breve. O como você entende de PNL? Moisés, nada. Assim, eu li um livro de PNL. Nessa época, nessa revista aqui, nos 90, Neurolinguística dos Negócios, eu me lembro, capa branca assim. Mas desde então, nunca mais li. Tem gente que me fala que, muitas vezes, na forma que eu falo, em algumas aulas minhas, eu uso técnicas de PNL, mas ou é empírico, uma coisa empírica minha, ou eu aprendi sem saber que era PNL. Mas sempre para explicar o que é PNL, eu não sei. Programação Neurolinguística. É. Você programar o seu cérebro e a sua linguagem. É isso? Chegou não, papai? Peraí. De novo, mandei aqui. Eu acredito que programar o cérebro é lógico, que a gente tem que programar o cérebro, configurar nosso software. E a linguagem tem o poder violento. O que a gente fala vira verdade. O que a gente diz aumenta a chance de acontecer, então você tem que programar a forma que você pensa e a sua linguagem. Tem um filme chamado Poesia Sem Fim. Conheço não. Lá, o Paulo Silva deu duas dicas aqui, ó. Coinmap, para marcar lugares que trabalham com Bitcoin. Em breve, vamos colocar Bitcoin como forma de pagamento dos nossos cursos. Espetacular no HSX, que massa, com a pequena. Pequena adorou a farra. A pequena. Minha filha adorou o dia. É engraçado porque, teoricamente, né, você pensaria que um evento para adultos cheio de gente, ela ia ser um saco para ela. Putz, além da parte do palco, que muita gente viu, lá no camarim, ela passou o dia no camarim correndo para lá e para cá, no agonia, brincando. Para ela foi como ir no Parque da Mônica e lá no evento. Foi meio parecido, foi um lugar cheio de coisas diferentes para ela brincar. Poesia sem fim. Que chegou atrasado, ó. Seguinte, hoje eu escolhi essa revista aqui. Que eu vou evitar abrir mais ela, porque eu já espirrei pra caralho. Não combina com a minha rinite matinal, uma revista velha. Essa revista tem 20 anos. 20 anos. 20. Ela é de 97. Novembro de 97. E a capa é: por que você nunca mais vai precisar ir ao banco, entrar em filas, carregar dinheiro? O internet banking chegou. Vou abrir aqui de longe. Cara, essas revistas antigas, ó. Você está a um clique da maior livraria do Brasil, Booknet. Que é isso aqui? O precursor do Submarino. O primeiro e-commerce do Brasil, criado por Jack London, Booknet, adquirido pelo Submarino, pelo grupo OGP, né, na época, e que eles expandiram a hora dos cyberbancos. Sem sair de casa, acesso o NetBank e faça de conta que você está indo à agência. Só não é possível ainda sacar dinheiro, mas já tem uma solução à vista. E aí, ó. Ah, Seu banco na rede. Bradesco. Entrou 96. Banespa 96. Banco do Brasil 97. Itaú 97. Foi o ano da troca de chave dos bancos. Serviços. Enfim. Aqui as propagandas. Cara, essas revistas antigas. E assim, eu tenho. Eu não tenho algumas, eu tenho todas. Eu tenho pelo menos 50 Internet World, pelo menos 50 Exame. É loucura. Esses anúncios são maravilhosos. Configurações de computador. É muito massa, dá vontade. Esse aqui, ó. A propaganda do prêmio que eu ganhei. Esse é o prêmio que eu ganhei. Ainda há tempo de entrar para as páginas da história da Internet Brasil. Prêmio IBEST 97. Inscreva-se agora. Esse foi o prêmio que eu ganhei. Segundo já. Eu já havia ganhado o 96. E esse aqui foi o 97. Na verdade, foi 96, 97, 97, 98. Eu fui campeonato europeu. Meu prêmio, o 97 eu ganhei. E 98. E 96 eu ganhei 97. Mas enfim, esse prêmio aqui, essa propaganda, eu me inscrevi. E eu fui vencedor na categoria pessoal. Zaz! Isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Terra. Virou terra e o terra quebrou também, né? O Zaz começou com a Nutec Net, provedor, criou o portal Zaz. Cara, muito incrível. Essa revista aqui. Se eu não tivesse. Como é que eu faço? Eu tenho que ir no alergologista curar minha alergia à poeira de coisa velha, porque não combina você ser acumulador, ter um arquivo arqueológico de revistas e ter alergia à poeira, né? Elimine produtos lácteos e derivados, segura sua rinite. Será, bicho mesmo? Lácteos. É lácteos eu como. Requeijão, queijo. Iogurte. Pra caralho, né? Brother, eu vou no alergologista, porque, cara, lá em Recife eu tenho tanto. E tem jornal. Puta que pariu, jornal pra caralho eu tenho. Banho gelado. Cadê o Léo Sandro? Tenta esse aqui. Vou botar aqui. Porra, nossa aula de Bitcoin hoje. Mandei, convite postado. Você que sugeriu a singularidade com Gustavo Caetano? Não sei se foi eu que sugeri. Eita porra! Água que eu derramei, invadiu aqui. Oh, não! A minha filha, ele faz. Oh, não! Eu tinha impresso aqui um e-bookzinho bonitinho. A água, ela. Tem o poder de te. Ramon Freitas. Você acha que o fato da minha filha se divertir em qualquer lugar tem a ver com o fato de não ter bloqueio da imaginação? Sim. Qualquer criança. Qualquer criança cuja a imaginação for bem nutrida, ela se diverte em qualquer lugar, qualquer coisa. Se você der. No Hangout passado, ela tava aqui brincando com controle remoto e com uma outra coisa aí. Qualquer coisinha, duas coisinhas meio verticais viram dois bonecos. E ela brinca. Né? Poesia sem fim. Porra, cadê o Léo Sandro aqui pra nós? Lei da Abundância. Como foi o HSX? O HSX foi massa. Eu fui só no segundo dia. Eu fui o apresentador. O evento do meu parceiro Goff. Violento. Mais de 2 mil pessoas. Foi massa apresentador. E quando eu sou apresentador, eu aprendo mais, eu acho, porque ser apresentador me obriga a ficar presente. Se eu tivesse lá só pra ir. Se eu tivesse indo só por isso, sem estar trabalhando. Eu ia assistir algumas palestras, outras eu ia sair, eu ia conversar, e por ser mestre de cerimônias, eu me obrigo a ficar muito presente, quase sempre, não 100%, mas muito mais do que eu ficaria, eu acho, se eu estivesse trabalhando. Presente, ouvindo o que tá acontecendo. Nada, Léo Sandro. Putz. Criança é ótima, a imaginação flui, sim. Me acho um cara criativo, Felipe. Dificuldade de organizar as ideias e colocar em prática. Curso para ajudar? Pode sim. Vale a pena fazer uma aprendizagem criativa, porque é um curso de criatividade, mas principalmente nas aulas ao vivo que eu dou, eu falo muito sobre execução, sobre colocar em prática, o meu modo de fazer, os meus exemplos. A turma compartilha também. Muitas vezes, Felipe, sabe o que falta para organizar as ideias e colocar em prática? Parceiros. A gente não tem que ser completo, bom em tudo, não. A gente precisa apenas estar conectados com pessoas complementares e fodas. E o aprendizagem criativa é um ótimo lugar para encontrar pessoas fodas que complementam suas skills. Café com Gun, a Kelly. Curso vai te ajudar. Aninha na área. Ghost PI. Bom dia, macho. Vitor. Pô, que pena que o. Alguém mais que manja de Bitcoin para entrar aqui? Ó, eu saquei aqui no baú essa revista falando que os bancos vão começar, que o Internet Banking e com a visão como se fosse, meu Deus, a capa da revista. E há 20 anos depois, isso aqui é normal? Tô com cara de sono? Cara, eu falei já, né? Dormi. Eu sonhei muito hoje. Sonhei muito. Dormi acelerado. Criativo, mais organizado. Vamos ao assunto. Poxa, Murilo, vamos ao assunto. Mas, Felipe, a proposta da live aqui é meio louca mesmo. Não é uma aula estruturada que tem que seguir o assunto, não. Se houver oportunidade, a gente fica conversando com a galera aqui também. A proposta é ser não estruturado mesmo. E o assunto de hoje, na verdade, eu quis falar dessa revista, mas quantas horas eu durmo? Eu durmo 6, 7 horas. E eu queria, putz, queria tanto que alguém falasse de Bitcoin. Por que eu não sei falar de Bitcoin? Agenda para São Luís, não. Palestra na nossa cidade. Luizão, entra no meu site, gan.com.br. E aí lá você preenche lá o formulário, que já cai no nosso CRM, nosso software. E o Alisson já entra em contato e troca uma ideia com você sobre isso. Nine Coins, o assunto é aleatoriedade. Hugo, se a máquina faz nosso trabalho, não éramos para estar trabalhando menos e cuidando melhor dos nossos filhos ou nós mesmos? Esse é um possível futuro. Possível futuro. É um possível futuro da gente ter mais entretenimento. Eu acredito que um dos mercados que vão crescer muito no futuro é o mercado do entretenimento. Comédia, experiências de diversão. Já parou para pensar como cada vez mais estão aparecendo serviços que são experiências? Por exemplo, aquele jogo Escape, super famoso. É uma experiência, você paga por uma experiência. Então, e é difícil a máquina criar experiências, né? E entregar experiências. Então, eu acho que no futuro, um dos mercados que mais vai crescer é o do entretenimento, porque as pessoas vão buscar mais isso, porque a máquina não vai oferecer isso. E se tudo der certo, as máquinas vão permitir que a gente tenha menos tempo, trabalhe um pouco menos e tenha mais tempo para pensar, para filosofar. Cara, existe um momento na humanidade que os escravos, né, tinha lá a base de escravos e de pessoas, como é que chama, que não são os pensadores e tal, né, que trabalhavam, e uma outra galera pensava, filosofava, aí surgiu a academia, né, e tal. E quem sabe a gente tá voltando para um mundo desse, só que em vez de ter escravos, a gente tem softwares que estão de boa fazendo o trampo deles, eles não se acham escravos dos softwares, eles estão lá processando coisas que não vale a pena a gente processar, porque dá para delegar para eles, e a gente fica fazendo aquilo que a gente precisa fazer, que é criar, imaginar, pensar, filosofar, né? Parabéns, Gan! Sonho de fazer o curso de realidade, que massa! O curso está começando agora, essa primeira semana que a gente teve. Quem os alunos aí tomam 7? Semana passada foi inscrições, essa semana é a próxima, é a semana de check-in. A gente já liberou o segundo box aí. A gente chama de check-in, que é, a gente deve começar a despachar hoje. Se tudo deu certo na montagem durante a semana passada, o final de semana, eu nem sei como é que tá a montagem, a equipe tá fazendo lá, mas hoje eu vou saber. Se tudo der certo, hoje começa o despacho dos kits. E a gente deu aí 2 semanas de margem para todo mundo chegar. 30 de julho começa a primeira aula ao vivo e começa o negócio, a bagaça. 142 pessoas. Elimine o leite. Cara, vou aprofundar esse assunto, viu, Barcelos? Eliminar o leite e acabar com a minha rinite. Minha rinite, eu não sei se eu vou ter saudade da minha rinite. Ela me acompanha todo o tempo. Eu tenho relação já de amor com a minha rinite. Faz parte da minha rotina acordar com rinite. A vida inteira foi assim. Não tô brincando. Eu gostaria de acabar. Arteiros urbanos. Sou produtor de eventos, experiências. Espaços públicos. Sou palhaço. Cara, eu acho que a artificial intelligence vai mudar muita coisa na produção artística, não. A realidade aumentada, sim. A realidade aumentada vai. É uma ferramenta que você tem que se aliar a ela. Leite produz muco, sim. Tava bloqueado aqui no bate-papo. Turma 8 ainda esse ano? Não temos data ainda. Possível que sim, possível que não. A gente ainda não parou pra. É foda, né? A gente não consegue ainda no nosso negócio fazer um planejamento mais longo. Depende das variáveis que a gente. Leite de soja, pode ser, né? Escravizar software. Portos automáticos. Não conseguiu escrever na 7. Não tem data para 8 ainda. Se tiver data, eu aviso. Com certeza eu aviso. Minha empresa aceita Bitcoin. Aceita, Alessandro. Pô, Alessandro, quero muito você. Ó, Alessandro. Descobre aí o que estava acontecendo para amanhã de manhã. Você se prepara para entrar aqui. Queremos uma aula sua sobre Bitcoin. Beleza? Beleza? Massa. Então, amanhã, Léo Sandro, aula de Bitcoin aqui. Cara, isso é legal, hein? Quem tem alguma aula foda de 10 minutos que uma aula fora de 10 minutos que não sou expert. Não, beleza, Sandro. Se você compartilhar, eu acredito que a sua experiência ela é maior do que a experiência de 99% das pessoas que estão aqui sobre esse assunto, então já vai ser de grande valor. A gente não precisa ser o gênio da humanidade no assunto para ensinar outras pessoas. A gente só precisa ser muito melhor. Está muito à frente que as outras pessoas. Isso chama-se síndrome do impostor. Síndrome do impostor é quando a gente não se acha pronto ainda para ensinar algo para alguém e a gente não se acha pronto ainda porque a gente ainda não é o maior gênio da humanidade. E não precisa ser para ensinar uma coisa para ninguém. Amanhã vai bombar. Amanhã vai bombar, promessa aí. Amanhã, Bitcoin, palestra com o Léo Sandro, que é o maior expert do Brasil, da América Latina em Bitcoin. 15 anos de estudo sobre isso, 2 mestrados. Ele é dono de 3 empresas que trabalham com Bitcoin. O maior expert do Brasil em Bitcoin. Amanhã, Léo Sandro Diniz da Silva vai estar aqui na live falando sobre Bitcoin. Não, brincadeira. O Léo Sandro é um cara que compra Bitcoin, que tem experiência com isso, que é trader e vai aqui gentilmente compartilhar o melhor que ele sabe sobre esse assunto para nós mortais que entendemos pouco, como eu, mas que estou cada vez mais decidido em aprender um pouco mais sobre Bitcoin. Eita, neném acordou? Neném acordou? Neném? Neném acordou. Segundo impostor. Vou pegar neném pra cá. Ih, 7h45. Pé. Acabou nossa live. Acabou nossa live. E eu vou agarrar minha neném, que eu tô com saudade dela. Isso também cura minha rinite. Galera, até amanhã, cheiro!